Vamos nessa. Eu fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. E nem ficar sentado esperando você chegar. Nós. E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala. Ouvi falar. Bora, chega, paredão, estourou, meu irmão. Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? O moral da ilha tem que respeitar. Olha o clima. Pantanal. Cada gole é uma lágrima. No clima. Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. E nem ficar sentado esperando você chegar. Vai, maestro. Nome de Ronaldo CDS.